Algum tempo atrás, em conversa com amigos, referíamos que há pessoas a quem, apesar de insistirem para que as coisas lhe corram melhor, parece que nada corre bem. Outros há que, não tendo essa particularidade, tornam tudo mais confuso. Parece que José Rebola percebeu o que me ia na mente, e claro, não serei o único a pensar assim. Sai-nos agora com um novo disco, e estamos a falar, portanto, do projeto Anakin, que José Rebola é o mentor de Anakin. Sai-nos com este desnecessariamente complicado, o seu segundo registro em LP, portanto CD, que motiva que a Boa Nova ande a divulgá-lo esta semana, e que no Caso Fazem, Caso Tocam, vamos então repetir a conversa que tivemos com o José Rebola a quando o lançamento do álbum de estreia A Vida dos Outros. E portanto, com um segundo trabalho e com a indicação de que o José Rebola esteve há 2 anos aqui na Expo e que deu na altura aquilo que consideramos como o melhor concerto da Expo, portanto, tudo isto motiva que temos bastante tema para falarmos não só deste necessariamente complicado, mas do que vem vindo a fazer José Rebola e amigos neste período que mediou entre o lançamento do álbum de estreia A Vida dos Outros. Antes de mais, saudá-lo, bem-vindo aqui à Boa Nova, Oliveira Hospital. Olá, boa tarde. Estamos a falar, como bem sabem, para Coimbra, e o José Rebola vai conhecendo, sabemos que tem inclusive amigos, e no caso, amigos comuns, portanto, razão pela qual o Oliveira Hospital não lhe é uma cidade estranha. E José Rebola, a meio deste mês, e quando digo este mês, a referir-me ainda a fevereiro, surge-nos com este desnecessariamente complicado. Um álbum com 14 temas, e não só, e aqui uns extras, em que resolve uma vez mais, e é por aí que começamos, convidar alguém. Se no primeiro convidou Ana Bacalhau, aqui surge a voz da algarvia Viviane. Uma vez mais, um convite com uma voz feminina, para este Onde Acaba o Oeste. Quando é que o saltitante Anakin percebe que uma voz feminina vem engrandecer aqui sempre os seus álbuns? O jogo entre o masculino e o feminino é sempre um jogo interessante, e nas vozes o casamento é também bastante rico. Esta colaboração surgiu um pouco à imagem do que tinha acontecido com a Ana Bacalhau, através das redes sociais. Nós recebemos uma mensagem de elogio pelo nosso trabalho, da Viviane. Ficámos muito, muito honrados e muito surpreendidos, e pensámos, por que não aproveitar, já que há alguma empatia, por que não aproveitar isto para fazer surgir uma colaboração? E foi assim que começou realmente o contacto. Vou a galope perseguindo uma miragem, esboçada ao fundo entre a poeira e o horizonte. Não sei se a vejo, essa miragem de miragem, mas se abrandar perco a razão de andar a monte. Passo por estradas, desertos, desfiladeiros, passo certeiro, passo num passo apressado, passo por hóspede onde os outros chamam casa, passo por casa sendo sempre forasteiro. Não vou parar, não posso, e se me esqueço destes contornos que tento levar guardados, e se me encanto, me endevedo e adormeço, e envelheço neste sítio confirmado. Não vou parar, não posso, não poderia, rei um dia e até parto no silêncio. Haverá relva bem mais verde nos campos, e estou tão certo que o engano me domina. Vou a galope perseguida por fobias, há vários dias que as sei no meu encalço. Já não a vejo, esta fobia de fobias, mas se abrandar, se o descanso surge falso. Passo por pedras e montes, passo no escuro, passo inseguro, passo num passo apressado, passo em naufrágio pelas âncoras dos barcos, passo em refúgios, sempre em modo de batalha. Não vou parar, não posso, e se me apanham esses contornos que em mim levo guardados, e se adormeço, envelheço e me encanto, este recanto que de simples me conquista. Não vou parar, não posso, não poderia, raio o dia e até parto na penumbra. Não se vislumbram cavaleiros da cobrança, mas só na dança de fugir tenho alívio. Lua Nova, um mundo de emoções. Talvez me chorem, não por mais que algumas horas. Bato as esporas, já me lembro que me move. Era a miragem da miragem da miragem. Velho fantasma que me leva a gente viva. Talvez me chorem, não por mais do que um momento. Conto o vento, já me lembro o seu penúncio. Era a fobia das fobias. Velho fantasma que me leva a gente viva. Chorem por saberem o que parto, ou me agarrem por me verem cá no fundo. Esta fobia de não ter uma miragem, velho fantasma que me leva a todo o mundo. Que recordações têm José Rebola e os seus colegas do magnífico concerto, magnífico, e a palavras nossas, que deu aqui em Oliveira do Hospital, numa semana que se crê industrial, cultural, agrícola, e que José Rebola sobe ao palco e, como estreia, teve ali o público que massivamente o apoiou e o ajudou, inclusive, a cantarolar alguns dos temas. Exatamente, foi um concerto muito bom. Não falo da nossa parte, estou a falar da parte do público. Uhum, modéstia sua. Que nos recebeu muito, muito calorosamente, não só o público do concerto, o público de toda a feira, nós estivemos por lá, nós fomos muito bem tratados, e realmente foi, se não me engano, foi dos primeiros concertos que nós tivemos realmente a oportunidade de pôr a tela de fundo, o que ajudou logo a criar o cenário que o público completou maravilhosamente. E como disse, Oliveira não é uma cidade estranha para mim, temos amigos em comum e já vou a Oliveira há bastantes anos. E é bom ver que Oliveira vai crescendo e vai se mantendo moderna e vai apostando na boa nova música portuguesa. Aceito que nem tudo é perfeito, que este traçado estreito está fadado à colisão. Entendo que sem querer vamos cedendo esses guias que aconselham sempre a pior direção. Penso que com a teima do bom senso podemos deixar suspenso esse trágico final. Insisto que em toda esta aventura não temos que ter penduras desses que nos querem mal. Desnecessariamente complicado, a gente é que gosta de complicar. Vamos maturamente analisando que é tão infantil de descartar. Brigadas e avarias e encerramento das vias sem cuidado de um aviso. Que enquanto não se nos faltar o asfalto, bota-se o rádio mais alto e conduz-se de improviso. Desnecessariamente complicado, a gente é que gosta de complicar. Vamos maturamente analisando que é tão infantil de descartar. A desgraça e a bonança, o cansaço e a esperança, as histórias, as fogueiras, os penaltis, as bandeiras, os atalhos e as placas, os sorrisos, as ressacas, é seguir em frente sem olhar para trás. Desnecessariamente complicado, a gente é que gosta de complicar. Vamos naturalmente analisando o que é tão infantil de descartar. Vamos agora então chegar aqui ao desnecessariamente complicado. E curiosamente, há dias, Zeca Afonso fez 25 anos sobre a sua morte, e olhando aqui para as letras da sua música, eu arrisco-me a dizer, como já há um pouco disse quando foi do seu primeiro álbum, que há aqui um cariz de intervenção. Isso deve-se à sua própria maneira de estar enquanto faz as letras, deve-se também à influência Coimbra? Sim, sim, sem dúvida. Nós infelizmente não vivemos a melhor fase da nossa vida enquanto país. E eu penso que é nestas alturas que quem faz a arte, ou quem tem uma intervenção na sociedade, ou quem tem voz, deve dizer alguma coisa que valha a pena ser ouvido. E se nós temos opiniões e somos 5 membros ativos numa sociedade, então gostamos de falar do que nela deve mudar e no que nela deve melhorar. É esse que nós consideramos o nosso papel na sociedade, e vamos fazendo através da música, tal como o Zeca fazia. Eu penso que não só os Anakin, como os Diolinda também e outras bandas surgem como uma nova música de intervenção, como uma música quase de interjeição, uma música de chega, basta, mudem, em que sumarizamos aquilo que as pessoas vão sentindo, sentimentos coletivos sobre o nosso dia-a-dia, não é? Sobre a saúde e a fase ou a falta de saúde que o país atravessa. O protocolo era atirado das janelas, fora com as fotos, venham moelas, que o vinho é bom e nós cá damos cabo delas. Se eu mandasse na assembleia, usavam bibes como aos putos de infantário, que o jogo é sujo e a cena é feia, e eu estou farto que me tomem por otário. Ordenados eram sandes de torresmos, não há respeito pela camisola, e o dinheiro vai sempre parar aos mesmos. Mas na verdade, se eu mandasse, chegava lá e tinha a vida resolvida, culpava os últimos pelo impasse e trabalhasse quem viesse de seguida. Thank you. se não fosse ser um jovem, o Zé Rebola, diria que, por exemplo, neste Se Eu Mandasse, que há aqui um sentimento saudosista. Lembrar o futebol do tempo em que o ordenado eram Santos de Torresmos. Enfim, o que ainda hoje em dia, no Inatel, ainda acontece, se bem sabe. Significa isto que é uma pessoa que está atenta, mas também ouve aquilo que, eventualmente, por força dos pais e não só, aquilo que era e o que de bom se perdeu. Claro, nós não caímos neste mundo sem um contexto. E no caso de Coimbra e no caso de hoje em dia, nós ouvimos as histórias dos nossos pais e dos nossos avós e sabemos bem o que é que foram os anos anteriores e o que é que se está a perder em relação a esses anos. Não que isto nos faça retrógrados ou dogmáticos, simplesmente podemos comparar as coisas e ver o que é melhor numa altura e o que é melhor noutra. Nesse tema em particular, vai um bocadinho buscar o clichê daquele treinador de bancada, daquela pessoa que está a ler o jornal e a dizer se eu mandasse o que é que mudava. E é engraçado que acaba de uma forma bastante irónica, que é, na realidade, se lá estivéssemos a mandar, quem sabe acabávamos por cair nas mesmas teias e fazer as mesmas coisas. Esperamos que não. É um bocadinho uma caricatura esse tema, mas claro que não fechamos os olhos às gerações anteriores, obviamente. Tentei não mudar, deixar que tudo fosse igual. Lembrar-me que há pior e estava bem no menos mal. Mas e lá usos e abusos que não podem continuar. E a gente vai enchendo até um dia rebentar. Mais, mais, sempre mais, não queres sempre mais. Mas que mal é que tem querermos o melhor para nós. Mais, mais, sempre mais, não queres sempre mais. Será que cai o mundo ao levantar um pouco a voz? Não temos que marchar contra os canhões. Basta gritarmos a plenos pulmões. Entre as brumas da memória, ergue-se a mesma história em repetições. Neste nobre povo, se o discurso não é novo, que o sejam ações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. Tragam-me o livro, tragam-me o livro, tragam-me o livro de reclamações. O Anakin, bem se recorda a nossa conversa que tivemos da apresentação do primeiro álbum, que vinha a ideia também do Anakin Skywalker, né? E desta ideia de uma personagem, foi mantendo, e ele cá aparece na capa, aqui, com aquelas molas nos pés, portanto, com alguém saltitando que vai vendo aqui o que se vai passando à sua volta. Curiosamente, na altura dizia que a vida dos outros era um bocadinho a nossa vida também, e veríamos. Esse é necessariamente complicado também assim ver, ou seja, nós próprios somos as pessoas que vamos complicando a vida que por si só já não é fácil. Exatamente, o tema é mesmo esse, o título resume isso. Nós olhando para a nossa vida atualmente, se virmos as estruturas que vamos encontrando à nossa volta, tanto burocráticas como as repartições de finanças, o sistema judicial, o sistema legislativo, tudo mais, mas até as próprias relações interpessoais, e não nos esqueçamos que as estruturas são feitas de pessoas, temos uma tendência para desnecessariamente complicar uma coisa que já de si é complicada, tal como disse. E este álbum tenta ser um pouco o antídoto a isso e regressar a medidas mais básicas e mais prazerosas e mais simples de tentar levar a vida. É uma tentativa de regresso ao básico. Tenho um amigo que diz que quando está a ouvir um tipo de conversa, ele já ligou o complicómetro. Exatamente. Também já foi daí que veio um pouco também a ideia para este título, é que também costumam dizer isso em relação a mim. Eu próprio sou muito necessariamente complicado e também tenho pessoas, inclusivamente da Oliveira do Hospital, que me dizem: epá, não ligues o complicómetro. Portanto, quem sabe até isso não é uma expressão regional a originar daí. Quem sabe? Sem tempo para rebater, nem consigo controlar. Hoje acordei estranhamente feliz. Sem quase me conhecer, passei o dia a cantar, feito boêmio caído em Paris. Quem não quiser perceber, diga que há que sofrer. Quem não puder aceitar, diga que faz bem chorar. Haja tristeza, haja amargura, mas também dias de sol. Saí de casa a correr, sem o poder evitar, saudando as flores e os cães de jardim. Fiz o caminho ao pé coxinho, ganhando o parvo que há dentro de mim. Quem não puder perceber, diga o que tem de dizer. Quem não quiser partilhar, não me vai fazer parar. Haja tristeza, haja amargura, mas também dias de sol. E até o sarcasmo sujo e gasto dos táxis da rua de trás deixou a clientela toda em paz. E até o descrente, o prédio em frente, que foge da luz matinal, subiu os torres no inédito final. Hoje da luz matinal subiu os torres no inédito final. E até o sarcasmo sujo e gasto dos táxis da rua de trás deixou a clientela toda em paz. E há relatos caricatos de contágio em todo lado, em todo lado, em todo mundo, em todo lado, em todo mundo. Não há memória de uma história com desfechos tão profundo, tão profundo. Anakin partilha, claro, palcos e aqui a produção do disco com vários amigos que se vão mantendo. Vamos então apresentá-los para que não caiam no esquecimento de quem nos esteja a ouvir. Portanto, a par do José Rebola temos João Santiago, o Pedro Ferreira, o Filipe Ferreira e o Luís Duarte, correto? Exatamente, exatamente. E se no primeiro trabalho ele foi um trabalho mais individual, mais meu, apesar de já sermos uma banda, o processo criativo e de composição era muito... estava muito unificado. este álbum surge bastante mais do coletivo e da consequência de se partilhar palcos e estrada durante 2 anos. Este álbum nasce do palco e nasce dessa energia do coletivo, da banda, da energia do palco. Portanto, é um álbum mais direto e que nasce das ideias de 5 cabeças que certamente pensarão melhor que uma. Sabemos que o disco foi gravado, por João Bessa, no Boom Studios, não é? No estúdio do Pedro Brunhosa, em outubro. Agora, a criação das músicas é contemporânea ainda, algumas delas, da vida dos outros? Foi-se criando ao longo do tempo ou obrigou-se a sentar para criar este disco? Ele foi-se criando ao longo do tempo, inclusivamente há 2 temas, o Já Te Disse Mais Mil Vezes e o Encurvado, que já estavam prontos para a altura das vidas dos outros, estiveram para integrar o primeiro álbum, depois por questões de espaço do CD, acabaram por não fazer. Mas vamos continuamente trabalhando o nosso processo criativo, é um ato que não obriga à paragem exclusiva para irmos compor, para irmos todos dentro de uma sala, vamos lá fazer música. Não é assim, nós lemos os jornais, nós vemos o dia-a-dia e compomos e trabalhamos a partir daí. É um processo bastante fluido, embora amoroso, e nós tentamos fazer música atual, mas estamos a pensar, temos que pensar que uma música que fazemos hoje só vai ver a luz do dia daqui a 1 ano. Portanto, é um trabalho muito contínuo de atenção social para tentarmos conseguir manter-nos atuais. Já disse mais de 1000 vezes que o amor é coisa má. Já disse mais de 1000 vezes que não quero tê-lo cá. Cortas revistas para viagens a dois, na esperança que se formos apareça depois. Acredita que estamos bem melhor assim. Ando até desconfiado que se ele vem ao nosso fim. Já disse mais de 1000 vezes que o amor é ilusão. Já disse mais de 1000 vezes que é coisa da televisão. Mas tu sempre insistes num convite a jantar, quando nunca é certa a hora dele chegar. Traz boas maneiras só para eu ficar mal. Veste-se no melhor fato, usa frases caras para disfarçar o vinho barato, e não paga a conta no final. Já disse mais de 1000 vezes que o amor é coisa ruim. Já disse mais de 1000 vezes que há de sempre ser assim. Vais ver que o tempo passa e acabará por provar que é curta a garantia do que nos queres comprar. Vais dizer o mesmo para quem queira saber. Vou ouvir mais de 1000 vezes que o amor é jogo de perder. Essa maçã, já provei essa maçã. Não é lição que queira experimentar. Fica na boca um sabor estranho, a ódio fraco, e é bom lembrar. Nunca deixar essa serpente cá voltar. Sobre o seu primeiro álbum, muito se disse, e eu recordo-me de coisas que li, nomeadamente António Pires, que tem, o jornalista, que, portanto, que tem um magnífico blog, que julgo que agora de cabeça, que é Raiz e Antenas, e que ele dizia que nunca tão bem em português alguém juntou tantos géneros diferentes: bluegrass, rock and roll, rockabilly, klezmer judeu. Neste álbum, que tem uma linha de continuidade, reconhece esta crítica positiva que lhe foi feita por António Pires? Sim, sim, é uma vertente que nós gostamos de explorar, a versatilidade da nossa música e a versatilidade sonora, principalmente. das nossas criações. Nós tentamos, fala-se muito na nova onda de música portuguesa e do regresso à música portuguesa, ao fado, às origens. Nós, mais do que provar que Portugal tem um lugar no mundo, nós tentamos também, além disso, provar que o mundo tem um lugar em Portugal. Portanto, o que nós vamos fazer é buscar algumas influências lá fora e provar que elas conseguem também ser portuguesas, ser nossas. Então vamos buscar o country, vamos buscar a música francesa, a música balcânica e mostramos que podemos reinventá-la para ela ser também, no fundo, música portuguesa. Anda tudo por aí, de mãos enganchadas, em longos passeios a dois. Anda tudo por aí, esbanjar sorrisos sem medo que faltem depois. E eu, que os tenho contados, e só numa urgência gastos que guardei, cá fico a pensar o que é que toda a gente sabe que eu não sei. Anda tudo por aí, escalando montanhas em busca de outros tipos de ar. Anda tudo por aí, de copos ao alto, em brindes com quem se cruzar. Para mim prossegue o mistério, que cruzando as buscas eu nada encontrei. E fico a pensar, o que é que toda a gente sabe que eu não sei. Sorte maldita, esta dislexia que troca o crer pelo ter. Frase erudita, que em língua nenhuma consigo entender. Cavou viajando parado neste carrossel que é bizarro, entretém e assusta pensar que pode ser que tudo acabe sem eu vislumbrar. Tantas que o teto se desabe sem descortinar. O que é que toda a gente sabe que eu não sei? Já sabemos que na Boa Nova há sempre a fase dos desafios. Por acaso aqui o Zé Rebola já não está prejudicado, porque já esteve aqui em palco, portanto conhece o hospital. E então vamos começar por este. Imagino que volta agora aqui ao Oliveira Hospital, agora apresentar este desnecessariamente complicado. E uma vez mais, em termos de desafio, lhe dizem: traga consigo duas bandas, dois autores nacionais. Quem é que hoje em dia escolheria? Hoje em dia, dois autores nacionais. Eu levaria, se calhar, o Nuno Prata. Nuno Prata, o ex-Ornato Violeta. Exatamente. Essa dor não é nada. Essa dor só acaba. Não sabes. E levaria também, provavelmente, a Luísa Sofral, que é um valor que tem vindo a dar provas cada vez mais firmes da sua música e do seu talento. Uhum. E acho que Oliveira ia adorar. Muito bem, ia fazer aqui uma parceria com o Chico, eventualmente, que é dos temas que mais gosta, Luísa Sofral, por isso é que eu referi. Oh, Chico! Oh, Chico! Oh! Não me faças mais, não me hagas mais, não me faças mais sofrer. Agora o outro desafio é este, vem alguém da cena internacional e que dizem que querem o Zé Rebola fazer a primeira parte. De onde gostaria muito que surgisse esse convite? De uma banda francesa, que são os San Severino ou dos Gogol Bordello. Isso é que era, sem dúvida, um espetáculo que Oliveira, nem nós, fazendo a primeira parte, nos iríamos certamente esquecer para o resto das nossas vidas. I understand the cultures of a different kind, but here word celebration just doesn't come to mind. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que lhe pediam para fazer uma versão de um tema. Ora, em que disco é que iam integrar e já agora que tema é que iam escolher? Epá, isso é difícil, mas eu gostava, uma altura que se fala, e que eu acabei de falar no Nuno Prata, uma vez que já fizemos um tema de tributo a Zeca Afonso, eu acho que agora saltávamos uma geração e eu adorava fazer uma versão de Ornatos Violeta, se calhar da música Chaga ou do Dia Mal. Uma chaga para lembrar já. Estes discos foram agora reeditados. Exatamente. Pela editora, até, e vai haver um concerto, ou dois, ou pelo que saber, lá mais para o final do verão, em que voltamos a reunir aqui os Ornatos Violeta. Portanto, e também para as pessoas estarem atentas. Passada a fase dos desafios, vamos aqui falar agora da componente do disco chegar às pessoas. Anakin já não é uma estreia, teve uma estreia muito auspiciante com o álbum A Vida dos Outros, e agora este surge como um complemento deste primeiro álbum, e uma sequência normal. Ora, quem é que acha que vai à procura deste disco? Eu penso que continuamos na mesma linha de pensamento, ou seja, nós não fazemos música a pensar num público específico, nem numa faixa etária específica, nem num estilo musical ou socioeconómico específico. Uma das surpresas mais agradáveis que nós tivemos ao longo destes 2 anos em que estivemos na estrada com As Vidas dos Outros é ver que há pessoas de todas as idades, de todos os estilos, de todos os backgrounds a virem-nos dar os parabéns pela música, pela forma de estar, pelas temáticas. Portanto, acho que mais uma vez este é um disco para um público muito alargado. Acho que qualquer pessoa que goste de uma boa conversa e de um bom tema, de um bom cenário musical, vai certamente apreciar o disco. Longe da cidade, vivia tudo conforme os conhecidos padrões do que é suposto. Seguiam-se as doutrinas e a lei natural. Missa ou domingo, festa em agosto. Honesta e penitente era a população que por maior bem tinha o coração. Numa noite fria avistou-se um vulto com intenções menos que claras. Morria sem sombras dignas do oculto, com aparições breves e raras. E assomou à praça erguendo uma tenda com um estranho nome pintado à mão. Pobres almas à maior das salvações. Chegou o desilusionista mago habilitado por diplomas das melhores instituições. Foram avançando, primeiro o medo, depois com o gás da admiração. Putos à frente, veio sem segredo uma densa roda de atenção. e quase hipnotizados já juravam ver um milagre pronto a acontecer. Que macabra abracadabra tomou-lhe assalto aquele lugar. O feitiço das palavras que se ouviam cantar. La la la la la la la la, gritava forte a multidão. La la la la la la la la, bem cruel desilusão. Chegou o desilusionista pronto para curar utopias, paixões e outros tipos de ilusões. Constrói espantosos números com verdades bem mais estranhas que ficções. Cadabra tomou-lhe assalto aquele lugar. No feitiço das palavras que se ouviam cantar. La la la la la la la la, gritava forte a multidão. La la la la la la la la, em cruel desilusão. O Dia dos Outros, é o que eu recordo, chegou a atingir o 12º lugar no Top Vendas Nacional. Sabemos bem que o sucesso de um disco hoje em dia não pode ser assim aferido, tendo em conta o que já dizia aqui um membro do Seda e dos Dona Maria, que dizia que sempre que ia ao veterinário com o cão, e lhe diziam que o cão tinha uma pulga, e ele imaginava 12. Portanto, sempre que haja um disco oficial, haverá 12 cópias por aí a rodar. Qual é a sensação enquanto músico que tem sobre este fenómeno? Isso é uma questão que acaba por ser algo delicada para os artistas, uma vez que a componente financeira não é de descartar, não é? Custa dinheiro fazer um disco, acho que a maior parte das pessoas... Tem que haver dinheiro para pôr os molejos na mesa, não é? Exatamente. As pessoas às vezes não têm a noção do investimento que é fazer um disco hoje em dia. Um disco que se queira mesmo bem feito e bem trabalhado. Portanto, tem que haver algum retorno financeiro, senão, pelo menos para pagar o disco, já nem estou a falar de ter lucro. Por outro lado, enquanto artistas, é óbvio que gostamos que a nossa música chegue a um número maior de pessoas e a tantas pessoas quanto possível. E nós sabemos que essa história das cópias ilegais e da pirataria acaba por ter esse efeito secundário de levar a música a mais pessoas que depois aparecem nos concertos. Portanto, acaba por ser uma questão delicada em que, enquanto artistas, nós queremos ver a música divulgada por todos os meios possíveis e imaginários, mas enquanto pessoas que fazem parte também de um negócio que envolve dinheiro, naturalmente não se pode descartar a componente financeira. Carreguem-se o peso do passado. Sabe de cor as pedras do caminho e até esperto ao ponto de falar sozinho. Para evitar discussões em tempos idos, já comandou soldados e bandidos. Deu pão aos pobres, paz aos oprimidos. Mas a proposta escrita do dever cumprido não contemplava pensões. E evidentemente, enquanto ajudava a gente, tratou de todos menos de si. Trocou mulher e filhos por protestos e saridos. Eu vi ao cabo anda por aí sem rei nem altar, nem revolta popular. Eu sinto-me um pouco assim por ver tanto dele em mim. Se eu lhe for falar, tem histórias de apaixonar. E é triste ver que acaba então com as memórias no chão e a cama numa caixa de cartão. Arruma carros, troca os seus serviços por cigarros. Canta velhas canções desinteressantes e até se fez amigo de alguns estudantes que lhe ofereceram traçado há 15 dias. Visitou vereadores e freguesias, preencheu todas as burocracias e até saiu de lá sobrequalificado para a oferta de mercado. Vem, vem, volta para o teu lugar. Vem, alguma coisa se há de arranjar só para ti. Mas ainda não descobri quem de algo te possa valer. Quem esteja pronto para oferecer a sua mão a quem deu todo um futuro pela nação. Nós, no que diz respeito à vida dos outros, tivemos acesso a um magnífico teledisco. E agora, perdoa-nos a meia culpa, mas temos de dizer isto. Estamos à espera de algo semelhante para este desnecessariamente complicado. Ele está previsto. Já foi libertado aqui há cerca de um ou dois dias um videoclipe, um clipe que vai servir de vídeo oficial do disco. Portanto, nós tivemos uma perspectiva um pouco diferente esta vez. Nós, com este segundo disco, levamos a música e o Anakin de volta aos 5 membros que constituem a banda, e o Duende está mais como espectador desta vez. Portanto, personificámos a música de volta às pessoas, por redundante que isto possa parecer. E então nós gravámos um mini concerto de 7 temas, curiosamente no sótão de casa da minha avó, que é uma casa antiga, muito, muito bem trabalhada, tem os tetos trabalhados em madeira, e nós fomos para lá e gravámos 7 temas com o realizador Aurélio Vasques, e do qual extraímos o vídeo do Desnecessariamente Complicado para videoclipe oficial, que já poderão ver no YouTube. Portanto, significa que, enfim, no momento em que gravamos, provavelmente não, mas quando quiserem, ou seja, na semana que estamos a transmitir isto, já poderão ser aqui à página Rádio Bonova para ver este vídeo, uma vez que está linkado, como já disse, no YouTube. Dizer que continua o trabalho de quem fez o videoclipe do primeiro disco, foi o Jorge Ribeiro, que também fez todo o artwork do primeiro disco, e fez deste. E ele, mais uma vez, o booklet é nós fizemos questão de fazer 32 páginas do booklet, que é uma coisa hoje em dia que não se encontra. Exatamente. E o booklet é em si uma obra de arte. Nós combinámos ilustração com imagem e fotografia real, e penso que mais uma vez o Jorge Ribeiro fez um trabalho magnífico para estender visualmente o que nós tentamos fazer musicalmente em Anakin. Antecipou-se a pergunta, portanto, aí está, efetivamente, é um magnífico trabalho, e que também espero que motive que as pessoas vão comprar este disco e não pirateá-lo. Portanto, há aqui uma componente gráfica muito interessante, como disse, que mistura a imagem real com banda desenhada, né? E que está extremamente interessante, para além de ter aqui a letra das músicas e os créditos que são devidos. Fui ao jardim visitar flores quebradas, perdidas no tempo, no pólen do nada. Um manto suspenso de estirpe diferente, com gente de pedra e pedra de gente. Eu fui ao jardim e as flores descansavam em canteiros quadrados onde nada muda, e os ciprestes ouviam as preces deitadas ao alto por pedras do chão. No jardim turvou os olhos a vermelhidão, e os murmúrios são rezas sem fim. Custa o passo a cada leirão de quem deixou alguém no jardim. Fui ao jardim visitar flores quebradas, perdidas de tudo, na areia do nada. Um manto pesado de calma suspensa, deixado em repouso na eterna pertença. Eu fui ao jardim e as flores descansavam em arranjos cuidados onde nada muda. E as preces beijavam ciprestes vergados do alto por pena do chão. No jardim, as sementes que nascem de nós plantam mundos para lá do portão. E os riachos que brotam da foz correm soltos sem nunca ter chão. Turva os olhos a vermelhidão e os murmúrios são rezas sem fim. Custa o passo a cada leirão de quem deixa alguém no jardim. Dai arde, dai arde. Temos aqui a componente do ao vivo, que já tivemos a oportunidade de apreciar, e que sabemos que vai apresentar este disco, começa muito bem, em casa, portanto, no Teatro Académico de Gil Vicente, já a 16 de março, e um dia depois no Art Club, no Porto. E provavelmente o que se virá aí a seguir serão queimas das fitas, não é? Portanto, aproxima-se o mês de maio, e sei o quanto a Ana Quim tem passeado, para além de, depois dos festivais como o Sudoeste, Super Bock and Stock, um ou Marés Vivas. Tem tido muita incursão no que diz respeito às festas académicas. É por aí que vamos ter Ana Quim. E já agora, o que é que as pessoas podem esperar quem vá vê-lo ao Teatro Académico de Gil Vicente já no dia 16 de março? Podem esperar a mesma energia e boa disposição que sempre nos caracterizou em palco e que nós fazemos questão de continuar onde quer que vamos. Podem esperar também os convidados, se calhar não todos, em Coimbra, provavelmente todos, no Porto ou em Lisboa, que vai ser 20 de março no Music Box, irão só alguns convidados, mas vamos fazer a apresentação deste disco, vamos tentar fazê-lo o mais fielmente possível ao disco, e depois vamos andar por aí, porque este disco foi mesmo pensado para tocar ao vivo, para ser um nadinha mais festivaleiro, e nós cruzando um disco ou outro, acabamos por ter um repertório que se adequa tanto a auditórios como festivais. Mas este disco foi pensado a propósito mais energético, para que a experiência ao vivo contagie ainda mais o público e faça do espetáculo um espetáculo bilateral. Significa isto que teremos então o Viviane por aqui, entre aspas, no Teatro Académico de Gil Vicente? Esperamos que sim, estamos a fazer tudo para que isso aconteça. Eu agora pareço aqueles patrões dos clubes de futebol a falar de transferência. A avançar antecipadamente com o motivo da sua reeleição, não é? Exatamente. Vamos esperar que isso não afete o valor do cachê da Viviane. Mas sim, estamos a trabalhar para tê-la nos três concertos de apresentação, pelo menos. Se não, teríamos mais um golpe de técnica, não é? com um pedal de distorção que permitisse ter a voz dela, à semelhança que fez aqui em Oliveira Hospital com a voz da Ana Bacalhau. Não? Sim, isso foi uma solução mais ou menos criativa que nós encontramos para complementar. Embora este tema seja diferente, este tema fala de uma personagem que está dividida em duas e não propriamente de duas personagens. Algo esquizofrénico. Um bocadinho. afronta ninhos, rasga horizontes no céu. Ela inventa magia e faz a roda entre os dias que não a sabem merecer. Agradeço-lhe disponibilidade para ter aqui com a Boa Nova e, claro, fica a exigência, entre aspas, de que no próximo álbum será aqui na Boa Nova que vai estar, porque teremos condições de gravar aqui consigo um acústico e temos toda a vontade que se desloque de Coimbra até aqui para que o possamos fazer. Seria todo o gosto, obrigadíssimo. E iremos fazer mais vezes, seguramente. Um abraço e obrigado. Um abraço.